minha menina bonitinha, eu te dei todo meu carinho, meu aninho, eu te dei verdes campos, flores amarelas, furta cor. Dei a primavera, os sete mares, meu amor. Lágrimas sofridas e feridas do meu peito. Dei minha palavra, minha honra, meu respeito. Todas as verdades e olhares que podia. É com qual coragem que você me repudia. Oh, minha menina bonitinha, eu te dei